49, vai terminar. Vai terminar. Acabou! Brasil! Brasil! É o Brasil na final! Brasil e Alemanha, 72 anos depois que a Copa foi inventada. Brasil! Brasil e Alemanha pela primeira vez vão jogar numa Copa do Mundo. Vão decidir uma Copa do Mundo. O jogo dos jogos. O Brasil está na final. A sétima final do futebol brasileiro. A sétima final do futebol alemão. São 4 títulos do Brasil, são 3 títulos da Alemanha. O que sempre foi fora das Copas, um grande clássico do século XX, vai ser a primeira semifinal do século, a primeira final do século XXI. Festa do time brasileiro.